Código na 229. Siga. Mais 10 milhas, fazer curva à esquerda, toma por 160, evitar formações por mais 20 milhas. Sente, está livre, desvio. 229. Salvador, bom dia novamente, ou Tinha 6251 no decolagem da cabeceira 28, ok? Fechando, da 10, então. Aeronaves agora aproximando para pouso. Vou entrar em contato com o controle, realiza o pushback após o reboque livrar aí a sua retaguarda e chame para o táxi. 6251, vou entrar em contato com o controle. Coordenação, até aguarda um pouquinho, intervalo entre uma e outra, facilita muito pra gente. Obrigado, economia de combustível. Ok, tem uma aeronave para pouso, em aproximadamente 10 minutos ela pousa e depois não tem mais nenhum tráfego aproximando. Acredito que depois desse tráfego o controle autorizaria a decolagem down no zero. Tá ótimo, pra gente, é o tempo de taxiar até a 22, eu aceito. 62 em ponto. Tente então manter a posição e aguarde o 62 segundos. Poderíamos iniciar pelo menos o push já para começar o trabalho? Gente, então assim que o reboque livrar sua retaguarda, tá livre o seu pushback, chame táxi. O controle falou que assim que após o pouso dessa aeronave, seria autorizado para a 1-0. Tá ótimo, agradeço. 62 se encontra então após o reboque e o pushback. Afirmativo. 2535, próxima prova. 1080. Até o 08092. Pesada né, eu falo a pista 28, vento 300 graus, 7 mais. A linha é cola 28, alto 253. Salvador, bom dia, Avianca Osta 9 quilos. Sou 1229, Super Sentinção 360. Ok, sem restrições, vai bater a flor de lenta, o 1229 aqui. Sente. É o controle Salvador. Estação de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. O seu 9 quilo, chame o Sol Salvador 1211. Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa 9 Vecilo. Última 8. 98, muito bom dia. Gol 1229, chama o centro Recife 251, antena 23, 8. frequência para o 229? 251, antena 23, decima 8. 51 vai chamar, obrigado, bom dia. Tranquilo. Ótimo, 535, cruzando 1.500 pés na São João. Azul 2535, contato radar na decolagem, super, mantenha nível de voo 340, saída da São João. 340 na São João. 9292 está ciente da chuva leve. Polo Salvador, é o azul alfa de Porto Bravo, posição no técnico de rebote, obrigado, bom dia. Ciente, bom dia. Sube e mantenha o 050. Restrito 050, azul 2535. Correto. Então, tráfego aéreo evoluindo para disposição de 1 hora, descendo para o 060. Passando de carga, azul 2535. Fala, Salvador, muito bom dia, Avianca Oscar 90 Kilo. O 2535 está superando, se mantém o 340 sem restrições. Sem restrições ao 340, o 2535. 9212, desce para 2500 pés, altímetro em Salvador 101, no livre final ILS, sexo e cabeceira 28, chão estabilizado. 2500 com 10011, no livre F3, reportará estabilizado com 9212. Ocean 6251, ONU 55 a bordo, Alterna Galeão, 5 horas, 2.0 minutos. Gente, 6251, mantém a posição agora com o táxi, a aeronave já para pouso na 28, aproximadamente 3 a 4 minutos de pouso, talvez a mesma livre na Bravo ou na Charlie para ingressar no pátio, ok? Não tem como guardar na posição 6251. Azul 2535, você está desvio à esquerda por 15 milhas, vamos ver se está a formação. É, estou livre. Usado ILS igual 9212. 9212, compreende aproximação ILS. É 3, cabeceira 28, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895 completa, 9212. Bom dia, gol 9212, estabilizado ILS na X-ray da 28. 9212, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0, no 1, chuva leve sobre o campo. 1-0 no 1, reportará em condições visuais, sem da chuva leve, 9212, gol. Recife, 1-2-3, decima 8. 3-8, muito boa noite. Serviço, gol 9212. 9212, pouso autorizado, pista 28, vento 28, 0 graus, 07 nós. Livre pouso na 28, gol 9212. Boa 9212, solo aos 39, livre na próxima taxiway à esquerda, na Charlie, é, ingresse na Índia, pátio 1 para o portão 07. Ok, livre via Charlie, Índia, pátio 1 para o 07, gol 9212. O Xanem 6251, após a passagem do Boeing da Gol à sua frente, está autorizado para seguir o táxi via pátio 1 em Índia, ponto de espera, reporte pronto, 10, 1 no 1. Aguarda a passagem do Gol, o 2, o 1 da Oceania. Estou pedindo o 6254 querendo na via Delta fazer o backtrack, pode ser? Tá firme. Pode então prosseguir via Juliette Alpha Delta, realiza o backtrack. Ok, Juliette Alpha Delta, o 6254. O tráfego já vai cruzar a sua frente. Agora, saída do tráfego? Negativo, pode prosseguir pro portão 07. Prosseguindo 07, 62. Está autorizado o táxi reporte no ponto de espera pronto, 62 segundos. Era pronto, né? 2-0, 3-0, linha de 4-1-0, vento 2-8-0, grau 07, noite. Mansão 62, fundo, anima 6-1-9, anima de cola, pressão 9-0. decolagem, 6254. Ok, 6251. Meia 251, decolado 48, controle de Salvador 119, decimal 8. 198, 6251, obrigado. É 6251, coleta radar decolagem, fogo manter o nível de voo 360. Pode dirigir direto líder. Ok, 240 por 20 milhas à direita. Está alguma informação para a nossa subida inicial? Sim, está livre. Pelos desvios, 6251. 6251. Do Sicuna após desvio, ajustando a direção para voar a posição Ugnades. Informarei para voar a Ugnades, 6251. Obrigado. 251, após o desvio, voo Yogi-9 e chame Recife em 23, decimal 8. Mono 23, decima 8. Ah, tá ok, se tiver alguma chamada, eu vou tentar novamente. Obrigado. Eco Salvador, bom dia, o TAN 31971, autorização Guarulhos. TAN 31971, autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 28, a curva esquerda na saída Sambo 1, beleza, motivo via Upzulu 10, pode salvar até. Pontão em Salvador apenas. 119, decimal 8, aciona. 5035, transponder. Guarulhos autorizado, 320, Upzulu 10. Até Taubaté, decolando da 28, curva esquerda, São Vono, Leda, Monte, vai sendo 5035, 2198. 3171, chama pronto, puxa bem o instrumento. Pronto, 3171. Salvador, bom dia, Ocean M 225, centro da Golf. LD5, contato radar, passando posição bonde. Prevedor chegada de pitch. Oi, chama ele da descida. Chegada de pitch, 6225, dela descida. Se mantém 050. Confirme 050? Correto. 050 na pitch 6225. Salvador, bom dia, Gol 9976, informação Golf. Gol 9976, identificação, está autorizada a chegada e pitch, chame da descida. Ok, pitch, está autorizado pelo centro Hotel 200, na sua escuta. Sete. Pela mensagem de Salvador? Cumpre. Pode confirmar, por favor? Afirmo. Entendi. Obrigado. Gol 9976. 060, gol 9976. Eu vou 1961. Possível 961. Possível autorização, Galeão. Autorizado, Galeão, nível 360, decola pista 28, curva à esquerda, saída. Sambo 1, Leda, Zóquilo, via Pisulu 44. Seguro, UP November 857, Mouso. Controle Salvador, pera 119, decimal 8. Aciona 5041 no transponder. Ok, só confirma a posição após Leda? Bom, transição Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Está aprovado, Galeão, nível 360. Decola da pista 28, curva esquerda, precisação, bom, na transição Doclo. Após a Pesulu 44, seguro, P November 857. Controle 198, aciona 5041. Boa 9961, procedimento correto, um plano pushback de treinamento. Graças, reportará 9 anos. 625, desce para 2500 pés, altimetro em Salvador 102, livre final e ILS X3 para WC28. Vou direto Serra Vitor 366. Direto Serra Vitor 363 para 2500, autorizado direto Serra Vitor 2862-25. Controle de Salvador, é, bom dia, é o Rio 5973, Golfe. Rio 5973, assinei a indicação, previsão da chegada de Pipiono, segunda descida. Positivo, é, nós dois precisaríamos voar o 362, devido inclusive à formação à nossa direita, uma formação externa aqui. Gente, está livre o desvio para o servidor 362. Informe no ideal descida. Ideal descida, vem agora. Esse mantenha 100, justamente, corrigindo 120. Ok, está 120. Desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador 9092. 4 mil pés, 1012, gol 9976. Taxistan 3171, 207 a bordo, 3 horas e 50, saltando o Galeão. 1709. Eu não vi ainda o Gol 9976. Ponte Serra, da 28, reporte pronto. Adiciono Juliette, Alfa, reporte para da 28, Stan 31, ponte 1. Localizador 62-25. 62-25, pede aproximação em LSX Ray, cabeceira 28, chama a Torre Salvador em 118 decimal 925. 1-1-8-9-5, 62-25, obrigado. 1-9-7-7-6, desça para 25-00-10. Após o pitch, o CRV 3-6-3 para o final do LSX Ray, cabeceira 28, 9-7-7-6. 2-500, autorizado a Renato, gol 9-7-7-6. Autorizado. O pushback finalmente manda para um táxi. E a passagem do Santa autorizado, gol 1961, né? Passará o táxi. Torre, bom dia. O Xané 6225, estabilizado. E SX328, vai passar o Serra 2364. O Xané 6225, o adjetivo no 012, continua a aproximação. Aguardando a autorização de pouso. Agora a autorização 6225. Salvador, o Rio 5973, voltamos. Prossiga. Precisaríamos curvar um pouco mais à esquerda devido à formação. Essa formação, ela tem nessa direção uma extensão aproximada de 30 milhas e para a direita cerca de quase 80 milhas, é a formação esquerda. Oriente, está livre de desvio à esquerda, só confirme a prua que irá manter para evitar as formações. Ok, não vou precisar manter a prua 060 a partir de agora. Oriente, está livre. O desvio. E o 5973. Agora a reorientação para o final de LSX-ray. Ok, muito obrigado. Raimundo 225, reporte visual com o campo. Conta visual, 225. Visual, Xané 225. Já do pouso, pistão 1028, o vento 250 graus 099. Atrasado pouso 28, 6225. Estabilizando? Sim, estabilizando, gol 9976. Te aproximando, senhor, essa é a Torre Salvador em 118, decimal 95. Eu tava 5 graus, gol 9976, obrigado. Bom dia, gol 9976, estabilizado no X-ray da 28. Gol 9776, o altimetro 012, continua a aproximação, reportando visual com o campo. Fala agora na nossa chuva. Você vai a intensidade da chuva? Chuva leve no campo. Golave, Golão da CP. Tá, o taxi chegou 1961, estamos com 172 a bordo. 1961, autorizado o táxi, via...